Eu chego em casa, não te vejo, não te acho, fico puto, fico macho, fico doido pra brigar. Pra me irritar, faz coisas que eu detesto, diz pros outros que eu não presto e não gosto de trabalhar. Você não vê meu sofrer, meu sacrifício, baixo o couro do serviço pra poder me sustentar. Fim de semana é aquela baderneira, dança baile a noite inteira e não aceita eu reclamar. Até me chama de careta e de quadrado, tenho um ímbolo encalado e sabe se ela me der. Ainda quer que eu seja um corno moderno, minha vida é um inferno, mas eu amo essa mulher. A minha mãe todo dia me avisava que essa mulher não prestava, mesmo assim eu não liguei. Meu pai falou que eu estava enfeitiçado, que até café coado em peça íntima tomei. Agora eu sei que compliquei a minha vida, você é louca, varrida e só quer me ver sofrer. Eu me ferrei em não ouvir meus velhos pais, se ter baixinho pra ter cartaz, vou ser famoso até morrer. Até me chama de careta e de quadrado, tenho um engolido calado e sabes que ela me der. Ainda quer que eu seja um corno moderno, minha vida é um inferno, mas eu amo essa mulher. A minha mãe todo dia me avisava que essa mulher não prestava, mesmo assim eu não liguei. Meu pai falou que eu estava enfeitiçado, que até café coado em peça íntima tomei. Agora eu sei que compliquei a minha vida, você é louca, varrida e só quer me ver sofrer. Eu me ferrei em não ouvir meus velhos pais, se ler baixinho, perder cartaz, vou ser famoso até morrer. Até me chama de careta e de quadrado, tenho um ímbolo encalado e sabes que ela me der. Ainda quer que eu seja um corno moderno, minha vida é um inferno, mas eu amo essa mulher.